A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional. A pastora vai continuar ministrando o livro de Hebreus e eu, simultaneamente, vou abrir o livro de Amós. Também a missionária Vivian está ministrando o livro que antecede o livro de Joel. Bom, em termos de contexto, eu quero dizer a você que o livro de Amós é bastante organizado, um texto bastante organizado, desde o princípio até o fim, assim que está no Sefer, no rolo. O autor, de modo geral, é considerado como Amós mesmo. As pregações são sobre o juízo de Deus contra as nações. Dou um exemplo. Há uma profecia contra Damasco, a Síria, contra a Filístia, contra Tiro, contra Edom, contra Amon, contra Moabe, contra Judá e também contra Israel. O castigo que é dado a Israel, a depravação de Israel, a lamentação pelo rumo que a nação de Israel tomou, a ruína de Israel no julgamento vindouro, a repreensão aos líderes religiosos e a repreensão a todas as pessoas de Israel. Isso, sobretudo, por dois motivos. Primeiro, porque os israelitas, aqui me refiro ao Reino do Norte, tinham comprometido a sua fidelidade ao Senhor e permitido que outros deuses entrassem no Reino do Norte, ou seja, houve uma corrupção do culto ao Deus eterno, único, soberano sobre todo o universo, e houve uma contaminação desse culto com deuses das nações ao redor, das cidades ao redor, das nações ao redor. E o segundo motivo é a ação social, ou seja, havia muita injustiça nesse momento, injustiça promovida pelos líderes e, na verdade, a corrupção em todos os sentidos, religioso, moral e social. Esse é o contexto do livro, em poucas palavras, e nós podemos entender, então, que é um livro de juízo. Na verdade, Amós era natural do Reino do Sul, próximo a Belém, mais ou menos a 18 quilômetros de Jerusalém. Não era um nobre, como fora Isaías, nem sacerdote, como Jeremias, tampouco um profeta acadêmico, como vários formados pela escola fundada por Samuel e seus discípulos estudiosos e pregadores da Escritura. Ele ganhava a vida como um pastor de pequenos rebanhos e zelando pelas figueiras bravas. Ainda não se conseguiu definir ao certo se Amós era proprietário de tais rebanhos ou se trabalhava como um empregado. Então, basicamente, é um livro de juízo, e um livro de juízo contra o Reino do Norte, já havia acontecido a divisão entre Reino do Norte, que ficou com 10 tribos, e o Reino do Sul com 2 tribos. E é um livro de juízo, é um livro condenatório pela injustiça social e pela corrupção moral e religiosa do Reino do Norte. Deus levantou um profeta do Reino do Sul, chamado Profeta Boiadeiro, e esse profeta do Reino do Sul levantado vai falar para o Reino do Norte, tá bem? Então, algumas informações para você nessa hora. Eu vou fazer a leitura devocional que o nosso irmão nos mandou e logo em seguida já faço a leitura do livro, do capítulo 1. A devocional diz assim: o lugar mais alto que podemos chegar é aos pés de Jesus. Renda-se, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Não existe nada mais insensato do que o homem perverso tentar desafiá-lo. A única atitude sensata é rendermos-nos a seus pés. O irmão nos abençoou e nós abençoamos a ele e sua família também. Muito bem, nós faremos a leitura agora do capítulo 1 e os irmãos e irmãs já saibam que o livro de Amós é um livro de juízo, onde Deus está chamando a atenção do seu povo, em particular em Amós, chamando a atenção do Reino do Norte, que foi o primeiro a cair. Primeiro caiu o Reino do Norte. Pastor até ministrou rapidamente, tocou nesse assunto na ministração de ontem, e eu reforço: primeiro caiu o Reino do Norte e depois o Reino do Sul. Estamos falando aproximadamente entre 760 a 750 antes de Cristo. Muito bem, irmãos e irmãs, o juízo de Deus contra as nações. Profecias anunciadas por Amós, que significa encargo pesado, criador de ovelhas em Tecoa, sobre as visões que teve a respeito de Israel, Reino do Norte, 2 anos antes do grande terremoto. Nessa época, Uzias, que significa minha força é Yahvé, era rei de Judá. Estamos falando do rei de Judá, Uzias, e lavoram bem Joash, ou Jeroboão, filho de Jeoás, o povo lutará, era rei de Israel. Então, quem estava reinando no reino de Israel? Jeroboão, filho de Jeoás. Era para ele lutar em favor da causa do Senhor, mas se corrompeu. E estas foram as suas palavras: eis que Yahvé brada de Sião e troveja de Jerusalém. Os pastores contemplam os áridos campos e lamentam: o topo do Carmelo já está todo seco. Ainda complementando, irmãos, porque o restante do capítulo diz respeito a esse juízo, ainda apresentamos para vocês uma nota. Amós era uma forma abreviada de Amazias. Então o nome é Amazias e uma forma abreviada é Amós, segundo Crônicas 17, versículo 16, que comunica o sentido de encargo pesado, ou Yahvé carrega o fardo. Amós não era um profeta acadêmico, como eu mencionei, não vinha de uma escola teológica, da escola de profetas, nem profissional ele era, no sentido de viver do ministério, não vivia do ministério, cuidava de gado, por isso chamado de profeta boiadeiro, e do cultivo de figueiras bravas. Capítulo 1, versículo 1, capítulo 7, 14 e 15. Embora originário de uma pequena cidade chamada Tecoa, a cerca de 10 quilômetros ao sul de Belém, não era um camponês iletrado. Traduzindo para você, muitos camponeses na época não sabiam ler ou escrever. Ele não era assim. Ele era um camponês, só que sabia ler e escrever, diferente de muitos de sua época. Embora morasse em Judá, Reino do Sul, foi enviado a pregar o juízo de Yahvé contra o Reino do Norte, Israel. Então, resumindo, Deus levantou um homem do Reino do Sul, sul de Israel, da nação de Israel, Reino de Judá, como passou a ser chamada, e levantou esse homem para falar contra o Reino do Norte, Israel, onde estavam 10 tribos, mais precisamente 9 tribos e meia, porque Manassés ficou com 6 tribos no norte e 6 tribos no sul. Dedicando a maior parte de seu tempo de ministério em Betel. Capítulo 7, versículo 10 a 13, capítulo 12 de Gênesis, versículo 8, onde estava o principal santuário do norte e viviam as mais altas camadas sociais de Israel. Então, enquanto havia as mais altas camadas, havia também uma extrema pobreza. Aqui já nos faz pensar naquilo que ministrei no YouTube sobre o tema do jubileu. Provavelmente, com o passar dos anos e séculos, isso foi se perdendo depois do deserto. A citação especial que o profeta faz em relação ao terremoto indica que ele o considerava uma confirmação divina. Ele entendia que o terremoto foi uma ação de Deus, uma confirmação divina das profecias sobre o juízo de Deus, depois de proclamar os julgamentos do Senhor contra as nações pagãs por suas crueldades. Amós é levado pelo Espírito de Deus a anunciar a condenação do próprio Reino do Norte. Ele não só se levantou contra outras nações, se levantou contra os irmãos que estavam no Reino do Norte, chamado de Israel, e do Sul, chamado de Judá, por causa do desprezo à palavra do Senhor. Isso é importante. Nesse momento, por volta do ano 760, 750, havia um desprezo com relação à palavra do Senhor. O verso 2 proclama de maneira ameaçadora o conteúdo principal da pregação do profeta de Yahvé. O pastor de rebanhos foi enviado a Israel para advertir a nação de que ouvira o rugido bravio de um grande leão, sendo esse leão o próprio Deus, que é o pastor do povo de Israel, Jeremias 25:30, Joel 3:16, é impossível não fazer ligação com a figura de Jesus, o leão da tribo de Judá. Louvado seja Deus! Eu faço a leitura, depois uma breve palavra para encerrar. Versículo 3, e assim vem a palavra do Senhor avisando. Por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais por uma 4ª falta, não retirarei seu juízo e castigo, porquanto passou por sobre Gileade como quem trilha as espigas caídas ao chão no tempo da ceifa. Por isso, porei fogo ao palácio de Azael, e as chamas consumirão todos de sua casa real, e também as fortalezas do rei Ben-Hadad. Arrombarei as portas de Damasco, eliminarei o morador de Bikiat Aven, Vale da Iniquidade, e o que tem o cetro de Bet-Eden, Casa do Prazer. O povo de Arã, na Síria, irá para o cativeiro em Kir, muralha, significando muralha, palavra de Yahvé. Eis que assim revela o Eterno pelas três transgressões de Gaza, sim, e ainda por um quarto pecado, não lhe anularei a punição devida, porque levou cativas as comunidades inteiras e vendeu a Edom. Lembrem que Edom é descendência de Esaú. Seu ascendente primeiro é Esaú. Por tudo isso, atearei fogo aos muros de Gaza, e as chamas extinguirão suas fortalezas. Destruirei o rei e a população de Asdod, e aquele que possui o cetro real em Asquelon ou Ascalon. Eis que levarei a minha mão contra Ecrom, até que pereça o último dos filisteus. E Deus fez isso. Por isso não faz nenhum sentido esse nome que foi dado séculos mais tarde de Filistia. E hoje trocaram Filistina por Palestina. Não são descendentes dos filisteus. Não são descendentes dos filisteus. Falo a terceira vez. A Palestina hoje não é composta por descendentes dos filisteus. Tá bem? Eles são descendentes do sudeste da África e do sul da Europa, desceram e acabaram constituindo um povo. Afirma Adonai, o Senhor, essa palavra. Assim declara Yahvé, por três transgressões de Tiro e ainda mais por uma quarta falta, não deixarei de enviar-lhe o castigo que merece. Afinal, entregou toda uma comunidade de prisioneiros a Edom e nem se lembraram da aliança de irmãos que haviam estabelecido. Por essa razão, porei fogo nos muros de Tiro e as chamas aniquilarão todas as suas fortalezas. Assim afirma Yahvé, por três transgressões de Edom e ainda mais por uma quarta falta, não lhes cancelarei o devido castigo, porquanto perseguiu seu próprio irmão com ódio no coração e espada na mão, despedaçando corpos sem piedade e assegurando para sempre a sua ira. Quando eu falei de Edom e do seu ascendente primeiro, que é Esaú, eu não destaquei, e há muitos novos na fé, que Esaú foi o irmão de Jacó. Então, ele foi o irmão de Jacó, e aí nasce um povo chamado Edomita, dos descendentes de Esaú. E de Jacó, que troca o seu nome para Israel, os descendentes de Isaac, depois José e o povo de Israel. Então Edom se transformou num povoado que não foi escolhido por Deus, num povoado que acaba depois se tornando o que nós conhecemos como as nações árabes, formadas por várias ascendências. Atearei Ismael, por exemplo. Ismael é um exemplo, né? Descendente de Abraão, depois Edom, que são os descendentes de Esaú, e vários troncos vão formar as nações árabes, e nós oramos para que eles sejam abençoados hoje, e muitos já se renderam a Jesus, e que haja paz, e que eles tenham um encontro com Deus maravilhoso, o Deus único, eterno, mas chamado de Eu Sou, o Deus de Israel. Que eles tenham esse encontro e que haja paz, é a nossa oração. Muito embora saibamos que não haverá total paz até a volta de Jesus. Versículo 12. Atearei fogo em Temã, as chamas exterminarão as fortalezas de Bozra, e assim assegura Yahvé. Por três transgressões de Amon, e ainda por mais uma quarta falta, não os pouparei do castigo devido, pois chegaram ao ponto de rasgarem ao meio o ventre das grávidas de Gileade, a fim de ampliar suas fronteiras. Quem morava em Gileade eram duas tribos de Israel, né? Entre elas os Rubenitas, os descendentes de Ruben. E quando houve esse pecado todo, houve um massacre ali no Reino do Norte e depois uma mistura, aquilo que a pastora mencionou ontem, as mulheres do Reino do Norte foram levadas para outras nações e outras mulheres foram trazidas para que houvesse uma mistura das raças. E não só a mistura das raças, mas a mistura do culto ao Eterno Deus, a Yahvé, porque eles adoravam outros deuses. Finalizando o capítulo 14 e 15, você vai reparar que Amós, os capítulos são menores. Portanto, atearei fogo aos muros de Rabá, e as chamas devorarão suas fortalezas em meio a brados de guerra, no dia da grande batalha, em meio aos fortes ventos, no dia da tempestade. O seu rei será desterrado, ele e toda a sua corte irão para o exílio. Eis que eu, Yahvé, tenho dito. Então, irmão, já no primeiro capítulo, nós percebemos a ação e o juízo de Deus. Há um detalhe aqui que vocês perceberam, um detalhe literário, né? Por três transgressões e ainda por uma quarta falta, não deixarei de enviar o castigo que merece. Lembrem que três tem um significado expresso no livro de Esther, ou Hadassah. E o nome dela é Hadassah, traduzido por Esther. E depois, um outro detalhe, três transgressões e uma quarta falta. O quatro também tem um significado, 4, 40, 400, representando luta, dificuldade, juízo, provação, castigo, deserto. Então, há um detalhe literário que você não pode perder aqui. Por três transgressões e ainda por mais uma, ou seja, na hora da quarta falta, Deus envia o castigo que essas nações precisavam receber pelo que estavam fazendo no que nós conhecemos como Reino do Norte e que foi levado depois para o exílio pelos assírios, se misturaram com os assírios e até hoje a dificuldade de judeus identificarem-se como, de fato, do povo de Israel por motivo dessa mistura do que aconteceu na queda do Reino do Norte e do exílio do Reino do Norte, falando mais uma vez, 9 tribos e meia das 12 tribos, 9 tribos e 1 pela metade estavam no Reino do Norte. E 2 tribos predominantes, mais Judá, a predominância, Benjamim, menor, e Manassés, metade de Manassés estavam no reino do sul. Então, esse é um livro de juízo. Eu encerro com uma palavra pastoral, dizendo a vocês, irmãos, irmãs, é muito bonito, é uma bênção. Eu acabei de falar sobre primeira, segunda e terceira epístola de João. É maravilhoso falar sobre as bênçãos de Deus, o livramento do pecado, a cura das enfermidades. É uma bênção falar do ministério de Jesus, porque ele prega a palavra, ele ensina com parábolas, ele faz discípulos, ele cura os enfermos, ele liberta os aprisionados de espírito, né? Os que estavam oprimidos, possessos. Então, a prosperidade que Deus liberou sobre a vida de Abraão e tantos outros homens e mulheres na Bíblia, né? Predominantemente homens, as mulheres acompanhavam, porque é uma sociedade patriarcal. Então, é uma bênção falar sobre tudo isso. É uma maravilha. A gente não se cabe, não se contém de tanta alegria. Agora, falar dos profetas não é tão saboroso assim. Muito embora menos saboroso, mas importante, deveras importante, para que todo cristão saiba que Deus é o Deus da aliança, é o Deus da misericórdia, da salvação, é o Deus que nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. No entanto, ele não é só o Deus da bênção, ele é o Deus do juízo. Ele é o Deus que faz juízo. E essa constatação de que o nosso Deus é o Deus da justiça e do juízo deve nos levar, não é que pode, deve nos levar a uma postura de reverência, de temor, de tremor, de reconhecimento de que Deus não está de brincadeira, nunca esteve e jamais estará. Ele se alegra com os discípulos em Jesus Cristo, ele se regozija, vai na primeiro milagre que ele faz é transformar água em vinho, ele participa ali da festa, há vários momentos maravilhosos na narrativa bíblica do começo ao fim de Deus com o seu povo, uma bênção, uma bênção, uma bênção. Agora, irmão, irmã, guarde uma coisa. Deus é um Senhor de juízo. O nosso Senhor eterno é um Deus de juízo. Então não brinquemos com ele. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Não brinquemos, eu quero me incluir. Não brinquemos com Deus sob hipótese alguma. Não brinquemos com Deus pensando assim: ah, ele é o Deus da misericórdia e do perdão, então tudo bem, eu posso agir como quiser. Por isso nós colocamos o nome do canal do YouTube de Metanoia, porque nós precisamos mudar todo o nosso ser, mudar a mente, metanoia, mudança de mente. Só que mente, vindo dos gregos, significava mais do que a racionalidade. Significava o ponto mais elevado do seu ser. Então, do seu ser em condição humana, né? Porque eles chegavam a discutir questões mais metafísicas. Agora, eu quero dizer a você, não brinquemos com o Senhor. E nesses três pecados mencionados aqui, que nós vamos repetir ao longo dos capítulos, especificamente sobre um, sobre outro, não misturemos o culto ao Senhor com outros elementos que não são culto ao Senhor. Não façamos descaso para com a palavra do Senhor, de modo algum, e de modo algum aceitemos as injustiças sociais. Nós somos uma voz profética. Nós temos que ser uma voz profética e que denuncia a corrupção social e que anuncia que o reino de Deus é um reino de justiça. Que Deus abençoe você e que só a leitura desses primeiros 15 versículos já possa mostrar para você que Deus não é um senhor de brincadeira. Ele não é um Deus assim que desconsidera qualquer postura nossa. Deus está pronto a perdoar o pecado, mas ele faz juízo, opera o juízo no pecador, sendo da casa ou não sendo da casa. Traduza, pastor, sendo de Deus, do povo dele ou não sendo do povo dele, sendo da igreja ou não sendo da igreja. No caso aqui, sendo Israel ou não sendo Israel. Todo mundo entrou no chicote, todo mundo entrou no juízo. Por isso nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Deus nos vocacionou, Deus nos criou, Deus nos deu dons, Deus nos deu talentos, Deus nos deu ministérios e nós devemos então viver uma vida em conformidade com a justiça, com a palavra dele e jamais nos misturarmos com tudo aquilo que lhe desagrada. Tá bem? Que Deus abençoe você, que essa introdução a Amós comece a mexer com você no sentido de ter temor e tremor, temor e tremor. Nós vamos voltar para Hebreus, ainda vamos ficar nas maravilhas do sacerdócio de Melquisedeque, mas eu já introduzo Amós. Nós temos que falar ainda de muitos profetas. Eu introduzo Amós para dizer a você: é mais saboroso falar da bênção e da prosperidade e da paz e da salvação? É mais saboroso. Mas é importante para um pregador, uma pregadora, para nós como líderes da igreja, dizermos ao povo: ninguém se atreva a brincar com o Senhor. E eu quero chamar você. Se você ainda não se prostrou diante dele, prostre-se e o aceite como o Senhor, o Deus eterno, o grande eu sou. E se você já o aceitou, coloque os seus dons, talentos e ministérios ao dispor do Senhor, não aceitando qualquer prática contrária à palavra, não aceitando a injustiça, não aceitando a corrupção de ordem alguma, interior, exterior, em nome de Jesus, que essa palavra já comece a trazer temor a todos nós. Não é para gerar medo, mas é para gerar a verdade. A verdade é que o Senhor é santo, santo, santo. E ele requer de nós uma vida de santidade, a caminho da santificação, a caminho da santidade plena. Tá bem? Que Deus o abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Eu vou dar bênção. E depois um breve aviso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação, o juízo de Deus seja sobre nós. E que Ele tenha misericórdia de nós, mas opere o seu juízo, de tal maneira que isso atinja as nossas vidas e toda a comunidade cristã em toda parte da terra. E assim seja, hoje e eternamente, e que esse juízo nos leve, esses castigos nos levem ao temor e ao tremor, para que não venhamos depois a ser banidos da sua presença eternamente. Graça, amor, unção, poder, juízo, seja do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja sobre todos nós e todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, um aviso rápido, rapidíssimo. Se você deseja indicar alguém para ser arrolado no grupo de WhatsApp, fale com a pessoa, peça permissão e indique esse número. Nós temos mais de 300 mil escutas em 4 anos e 11 meses, mais de 300 mil escutas no WhatsApp. Então, se você deseja indicar alguém, indique ou fale para a pessoa para que ela ligue para nós e receba essas mensagens praticamente diárias. Veja só, nesse momento está sendo ministrado simultaneamente o livro de Hebreus, com predominância, o livro de Joel será concluído e o livro de Amós, a posteriori, será concluído. Então, primeiro aviso, grupo de WhatsApp. Segundo aviso, o blog logos7.blogspot.com. O nosso blog é um verdadeiro acervo. Deus transformou num verdadeiro acervo de capítulos bíblicos. Então você poderá se alimentar muito e eu tenho feito uma recomendação. Isso pode ser feito individualmente, pode ser feito você e sua família, esposa e filhos, pode ser feito num pequeno grupo ou numa classe na própria igreja, mas é um verdadeiro acervo. E aí você pode ouvir o capítulo e depois conversar sobre ele com o grupo e fazer um fechamento, tá bem? Olha só o que nós temos de livros ministrados no blog: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Salmos, Neemias, Eclesiastes, Jeremias, Joel, a ser concluído, Mateus, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, Gálatas, Efésios, Hebreus, a ser concluído, Apocalipse, Colossenses, Filemon, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Provérbios, 1ª, 2ª e 3ª Epístolas de João, Amós, agora introduzido, a ser concluído. Então, além de 5 séries sobre liderança e santidade, é um acervo para você aproveitar e fazer essas devocionais individuais, familiares ou com um pequeno grupo, tá bem? Grupo de WhatsApp, esse número que você está recebendo, chama Santidade Bíblica. Blog, esse acervo para você utilizar com esse endereço que eu dei. O YouTube, nós estamos com 8 vídeos já, está para subir ao YouTube, né? O nono vídeo, e nós estamos muito felizes com o resultado. Então você pode assistir no YouTube o canal Metanoia. Canal Metanoia, pastor Sérgio Gama, pastora Margarete Lavoura. E se você ouvir o vídeo, dê um like, aperte ali, né? Dê uma tecladinha na sua inscrição, só tocar. Toque ali inscrição, faça a sua inscrição. Aí você vai ver um sininho, toque também no sininho, ative o sininho e você já estará inscrito. Compartilhe com mais alguém, nós queremos levantar 7 mil pessoas que não desejam outra coisa a não ser a presença de Deus e não rejeitam outra coisa a não ser o pecado. Então, canal Metanoia está à sua disposição no YouTube. E eu já vou avisar, no mês de julho, estamos acabando junho, no mês de julho, Deus vai nos dar o quarto instrumento de divulgação, Quem deve cuidar disso é a pastora Margarete, e nós vamos ter um trabalho de 5 minutos com o Pai, o Filho, o Espírito Santo, 5 minutos com Jesus, cinco minutos com Deus, no Instagram, mês de julho. Então nós vamos ter 4 instrumentos para você se alimentar, tá bom? E oferecemos esses 4 instrumentos e espero que você se alimente, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.